sexta para 2000 pés, ajuste no 09, autorizado ILSXV, reporte localizador. Sete para 2000 pés, 09, ILSXV, chamada localizador, tá 3597. 995, desse via 2000 pés, ajuste permanente. Via 2000, 2995. Tá 3597. 3597, chame torre, ou no 8095. 295. Quadrata 3597, final da 10 visão. Baixada travada? Mais uns segundinhos eu confirmo. O time de 109 repouso quando baixar travada, tá 3597. Cortará. Para baixar de checada, tá 3597. 3597, autorizado pouso, o vento 080 graus com 05 nós. E pouso 90, tá 3597. Azul, Alfa Yankee Romeo. Alfa Yankee Romeo, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3, para o pátio principal, posição número 3. Alfa Yankee Romeo autorizado o pushback, reporte na saída do pátio 3. Alfa Yankee Romeo reportará. Salvador, TAM 3171, cliente da Golf, solicita autorização Guarulhos. Chame 121 no sinal 9, por gentileza. 19. Salvador, bom dia, TAM 3171, com informação Golf, autorização Guarulhos. 3171, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Guarulhos, 320, via Pesolu no 6. Decola no zero, curva direita, saída da Eule, da Bridge, controle 120.8, transponder 5403. Autorizado 320 Guarulhos, Pesolu no 6, decolando da 10, curva direita da Eule, da Bridge, 208, controle 5403, transponder 3171. 3171, correto, reporte pronto. Solo, TAM 3597, livrou? 3597, táxi de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para o portão 2, 3597. Força Aérea 2733, Pátio Militar. 2733, bom dia. Formação hotel, prossiga. Para autorização e acionamento do plano para a barreira, é o número 05. O tempo estimado de voo até Barreiras, do 2733? 2 horas e 30. Sente o 2733, pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Barreiras, nível 105, decola da 10, curva direita. Sai no corredor visual axé, restrito no 1000 pés. Controle 120.8, transponder 5402. Autorizado Barreiras, nível 105, decola da 10, curva direita axé, cotejamento correto, acione e reporte táxi. Paulo Salvador, Alfa Yankee Romeo, solicita ingresso até o pátio principal, posição número 3. Alfa Yankee Romeo autorizado, prosseguir até o 3. Bom dia, Golo 995, passando Índia Serra, abaixar travado. Golo 995, altímetro 10111, vento 070 graus com 05 nós, autorizado pouso, pistão 10, Golo 995. Livre pouso 10, B11, Golo 995. Chegada bom, pessoa identificação, no ideal, deixa para o 060. Obrigado, obrigado, 060. Bom, 670, bom dia, na chegada Mari, essa identificação e desça até o 050. No solo 35, Olivra 121, decimal 9. 29, Golo 995. chegou no 995 livro. Olá, 95, bom dia, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, vou no 995. Pelo menos 2733. Agora 3 a bordo. 3 a bordo, táxi autorizado, ajuste no 091, reporte no hotel. Botarei no hotel, 2733. Checa o meu ciente, boa noite. Na 31971, posição 612, a pushback acionamento. Autorizado na 612, reparte táxi. Pará, 3171. 3171, correção. Aguarde a passagem do Boeing, vai para o portão 10, após mesmo se iniciar. Aguardar, 3171. No 995, prossiga, portão 10, via Juliette. Portão 10, via Juliette, no 995. 3171, após a passagem do Boeing, autorizado iniciar no 612. Após o Boeing, autorizado. 804, pode voar tudo, a gente está em formação? 04, devido à formação do autorizado Duna, desça para 2 mil pés, do ajuste permanente, do autorizado procedimento e aposto localizador. Duna 2000, reportar localizador, 804. No 897, na chegada bom, se desça para o 060. Da 6570, desça para 3 mil pés, ajuste Salvador 1909. Para 3 mil, com milhões de horas, 6570. 1795, desça 4 mil pés, ajuste 1909. 4.1909, 1897, desça até o 050. Com 1795, iniciação para 2 109, número 3 na aproximação. Beleza, 2109, pela nossa décima quinta. Mapa também é 5700, voo Iturana presente. Cidade Iturana, o ar 5700, possibilidade de voar o 366? Está autorizado o serviço do 366. Pode continuar para 2500, lá? Autorizado 2500, ajuste permanente. Salvador, o TAM 3971 tem 222 a bordo com 4 horas de autonomia alterna no Galeão para o táxi. 3971, táxi da Patwind, ajuste no 091, ponto espera a torre 1208. Patwind, ponto espera 1208, 3971. 5804. Salvador, gol no 804. Gol no 804, altímetro no 091, reporte baixar travado. Baixou e travou, 804. Tráfego avistado, vento 070 graus com 04 nós, autorizado pouso, pista 10, gol no 804. Desde posição no 0804. Gente, mantém a posição. Temos já um 737 da Gol compositorizado na pista no zero. Gol 1795, terça via 216, loja chão 011, redução para 1809. Número 2 aproximação, número 1 está aproximando de 11 horas para 7 milhas. É um Boeing 763. 7 via para 2009, redução 189, já não está adiantando. Salvador, está 3171, posso te esperar 1-0. Está 3171 na Lima, tem cabeceira 1-0. Alemanha 0-3, 1-7-1. O 0-2-7-3-3 autorizado cruzamento, pistão 0-2-8, após Delta e na Alfa chama o solo 1-2-1-9. Autorizado cruzamento, Delta, e após chama Delta Alfa, e após chama solo 1-2-1-9, o 0-2-7-3-3. Salvador, bom dia, APSA 6570, estabilizado no ILS 190. APSA cargo, altímetro no 09, reporte no externo, baixar travada. Reportar externo, baixar travada. Isso, novamente, agora na Delta, vai ingressar na Alfa. 6733, táxi Alfa, Juliette, Pátio, Índia. Quando espera, chegar a torre novamente. Ok, Alfa, Juliette, Pátio, Índia. Espera, vai chamar a torre novamente, 0027. Ajuste no 0-1-1. 0-9, tá ajustado. Mais autorizada a decolagem, pistão no 0, TAN 3171. Autorizada a decolagem, TAN 3171. Paulo, gol 1804. 804, táxi Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 804. APSA 6570, marca 2 externo, embaixo travado. Continua a aproximação, altímetro no 0-1-1, permanece. Airbus 321 da TAM já iniciou a decolagem, cabeceira 1-0. Aguardando apenas a pista livre, APSA. APSA, ciente. APSA cargo 6570, autorizado pouso, pistão 0, vento 050 graus com 04 nós. Tire pouso, pistão a 0, APSA 6570. TAN 3171, nosso 49, decola, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Olha, Salvador, TAN 3171, boa tarde, bom dia. TAN 3171, bom dia, contato radar para o 320 após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda. Bom, lançar de novo, estabilizado? Ah, sim, estabilizado. Corre 1-8-9-5. 1-8-9-5, 7-1-5. O 1-8-9-7, autorizado DLS, é que foi reporte localizador. Reportará 1-8-9-7. Salvador, gol 1715, bom dia. Gol 1715, baixada travada? Ah, sim. O altímetro no 011, quanto na aproximação, aguardando pista livre, gol no 7, gol no 7 ou no 5? Gol no 0, gol no 1, aguardando 7 no 5. Apsa carga 6570 no solo 51, ao liberar solo 12, 1 décimo 9. Liberando na última, 129, boa. Reporte pista livre, por gentileza, o Apsa. Afirmativo. No ponto de espera da 10, igual com a aeronave nacional, a família 273. Mantém o ponto de espera, o Pulseira 2733. Mantendo para a espera, 2733. O Metrix 7 livrou. Solo 219. 19, bom dia. 1715, autorizado pouso, pista 10, vento 060 graus, 105 nós. Livre pouso 10, 1715. É 570, boa, parte Alfa e Juliette, parte 3. Alfa, Juliette, até o parte 3. LF X-Ray, gol 1897. 1897, Chame Torre, 1898, decimal 9. Bom dia. Oi, Salvador, é o gol 1897, LF X-Ray. 1897, quanto à aproximação, altímetro no 011. Já baixar travado? Ainda não. Reporte quando baixar travado. Reportará. Negativo, mantém a posição 2733. Afirma. 1755 no solo ao 53, direita 121 no décimo 9 solo. Direita 219, 1715. Salvador, gol no 715. 5, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, gol no 715. Travado, gol 1897. O vento 010 graus com 03 nós, autorizado pouso. Pistão no 0, gol 1897, tráfego avistado. Livre pouso na 10, gol 1897. A 2733 visou com 737 da Gol na curta final da pista no zero. Aguado, 2733. Após a passagem do tráfego 737 da Gol, a Lima tem cabeceira 1 no zero. Após o 737 da Gol, a Lima tem o 2733 1 no zero. 3171, chama esse 3 TIP na frequência 1251, na alternativa 93325, bom voo. Conan 3325-3171. Uno 897, seu solo aos 57, à direita, 12, 119. 19, boa. Era 2733, o vento norte com 03 nós de intensidade, altímetro no 011, autorizado a decolagem, pista 10. Curvando à direita no corredor Shell, Força Aérea 2733. Afirmo, decolou 59, mantendo minha escuta, reposto na vertical do farol de Itapuã. Passaria através do farol de Itapuã, Força Aérea 2733. C33 dá presente como controle no 20-18, bom voo. 08, vai chamar o controle, Força Aérea 2733. Tá, obrigado, não tem problema, a intenção no, aqui não é de jeito nenhum atrapalhar nunca, nem arrumar problema de tanto. 3-3 no corredor AXE, meu pé. 0-2-7-3-3 no corredor AXE, olho meu pé. Assim que possível, informe seu estimado para o pouso e apoio ideal para o destino. Afirmativo, apoio ideal para o destino da presente é a proa 300. A estimada no destino é 1-0-2-0, ou 0-2-7-3-3. 1-0-2-0, copiada, aguarde para o voo de destino em acessão para 1-0-5. Ah, sim, está aguardando, mantendo a chave 2-7-3-3. Hotel para Campinas 3-2-0. Delta 201, bom dia, hotel Cancela, pronto, cópia? Cancelou. Autorizado, Campinas 320, via PZU 10, bridge a PZU no meia, decolada 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, pós-voo direto bridge, controle 1208, transponde 5424. Autorizado Campinas 0320, conforme o plano, bridge, upper Zulu 1-6. Decola da 1-10, saída da El Leda. Controle 1-20-8, 5-4-2-4, transponder. Da El Leda, após Leda, vou direto bridge. Da El Leda, após bridge. Pro azul 4201. Reta, reporte pronto, 4201. Reporta quando pronto, 4201. Autorizado para direto Barreira e autorizado atenção para 1-05, ajuste em Salvador 1-09. Autorizado Barreiras, autorizado atenção para 1-05, 1-01, ajuste em Salvador 2-03. Respondi na filha da bomba, peço a identificação, desça para 4003. Ajuste em Salvador 9019. Salvador, pode mandar linha 21, informação hotel. Confirme. Pode mandar linha 21, informação hotel. Galeão, nível 362, seria a saída aprovada? E a cópia? Pronta a cópia. Tá pronto. Autorizado. Galeão 36, é o piso 10, é cola da 1-0, curva direita, saída da EL, lei da bridge, controle 1208, transponde 5426. Positivo, Galeão 360, Francisco 10, Decola Delta, El Leda, 3, 208, 5426. 5426, reporte pronto, não, não, não. Passaremos. 4. Autorização nível 3890. Informação hotel, confere, pronto, copy. Tem uma dica, autorizado, Recife 330, via Prisco 58. Da coluna 0, curva esquerda. Saída PUCA, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponde 5422. Correto, reporte pronto. Hotel confere, pronto, copy. Autorizado, confim, 340, Peruíbe. Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu no meio. Decola da 10, curva direita. Saída da EL, lei da bridge. Controle 1208, transponder 5415. Autorizado, confim, Zulu 340, Upper Zulu, bridge, Upper Zulu no 0, bridge, Upper Zulu no meio. Saída, a decola da Cristatel, da Cristatel, curva direita, saída do Dael, letra, bridge. Controle 120.8, transponder 4040, correto, reporte final. A chamada do ponto, do patrão. 3, 2, 5, 3, deixa via 2003, ajuste permanente, autorizado de LS, sem reporte localizado. Autorizado, reporte estabilizado. Salvador, Gol no 642, centro da hotel, autorização recife. 42, hotel confere, pronto, copy. Copia. Autorizado, recife, 390, via Brisk 58. Decola da 10, curva esquerda, sai da PUC Aracaju. Controle 1208, transponde 5432. 390 258, decoda 10, curva esquerda, pode pro Caracaju. Controle 120, decimal 8, 5432 é o transponder, gol no 642. 642, correto, reporte pronto. Portará. Salvador, 03290041, para Portão 4, autorizado a Quartax 3890. Certo, para o táxi 2733, chame o centro Recife na frequência 1288, alternativa 33, decimal, corrigindo 135, decimal 3. Bom voo. 1288, alternativa. Só precisava localizador, tá? 3133. Torre 8, decimal 95. Torre 8, 95. Realmente composto. Torre, bom dia. TAM 3153, passando externo, embaixo travado. TAM 3153, tráfego avistado, altímetro 1091, vento 030 graus, com 029, autorizado pouso, pista 10. 1091, autorizado pouso, pista 10, TAM 3153. Salvador, gol 1804. Diga.